Boa, bom demais. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho, obrigado a todos os fãs, a todos os convidados. E mais uma vez por participar do nosso terceiro sonho, do nosso terceiro DVD. Pra gente é uma felicidade muito grande. Eu tô morrendo de calor, pelo amor de Deus.